Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor do repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, essa tarefa que é muito prazerosa, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. No programa de hoje teremos o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Olá, Denise. O que teremos hoje no nosso Papo Nutritivo? Pois é, Marquinhos. Hoje no nosso Papo Nutritivo vamos atender o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. E ele pediu para eu falar um pouquinho sobre a linhaça. Ok, então saberemos um pouquinho mais sobre a linhaça. Maravilha. Teremos ainda o nosso Dois Tempos. E, você sabe, o e-mail para a sua participação, para a sua interação com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório, da sua lista de 15 músicas para o nosso especial do mês é o batepapomusical1@gmail.com. E o especial do mês é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, feito por você. Você monta o repertório, faz a sua listinha das 15 músicas que você mais gosta, manda pra gente e a gente vai compartilhar esse teu gosto musical com os nossos ouvintes. batepapomusical1@gmail.com. Na abertura do nosso encontro de hoje, esse nosso papo dessa semana, vamos relembrar a Araci de Almeida, cantora preferida do Noel Rosa. E ela vai cantar dele, Palpite Infeliz. Você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite infeliz. São Vistácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poemas lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz, quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Ouvimos com Araci de Almeida, do Noel Rosa, Palpite Infeliz. Vamos ouvir agora a música com Oscar Castro Neves, que nos deixou agora no dia 27 passado. E um músico de grande importância na música popular brasileira, no movimento Bossa Nova. Ele gravou com muita gente seu conjunto, o conjunto do Oscar Castro Neves, né, tocou, acompanhou muitos nomes da Bossa Nova, muitos cantores de importância naquele momento, naquela época, como Tom Jobim, como Elisete Cardoso, entre outros tantos. Vamos ouvir então com o Oscar Castro Neves, a composição é dele, Não Faz Assim. Faz Assim, do Oscar Castro Neves, foi o que ouvimos com ele, Oscar Castro Neves, uma homenagem póstuma sugerida pelo nosso ouvinte Jonir Bechara. Obrigado, Jonir, pela lembrança, né? Merecida lembrança do nosso querido Oscar Castro Neves. Outro que também nos deixou agora recentemente e que também deixou seu nome marcado na história da música popular brasileira é o Luiz Cláudio, cantor mineiro, até hoje pouco conhecido, mas na década de 50, 60, de grande sucesso. Vamos ouvir com ele, e a composição é dele e do Toquinho, Lua Cheia. Mas vamos ouvir primeiro ele contando um pouquinho dessa história da parceria. Tem uma música que eu fiz há bastante tempo, foi a minha primeira parceria, essa primeira letra que eu fiz para o Toquinho, e que não fez sucesso nenhum. Ele fez um pouco sucesso. A música se chama Lua Cheia. Chegar do mar, nem vai me levar daqui, nem vai calar minha viola que desconsola, chora notas pra ninguém ouvir. Minha voz ficou na espreita, na espera. Quem dera abrir meu peito, cantar feliz. Preparei para você uma lua cheia e você não veio, e você não quis. Meu violão ficou tão triste, pudera, quiser abrir janelas, fazer serão, mas você me navegou mares tão diversos, e eu fiquei sem verso. fiquei em vão. Ouvimos com Luiz Cláudio, dele e do Toquinho, Lua Cheia. Vamos agora, na sequência, ouvir com Moacir Franco, O Que Será de Ti, a versão de Hélio Ansaldo. Que será de ti quando a ilusão em teu coração for chegando ao fim e sintas que a vida então a passar deixa em ti a angústia de compreender que sem esta fé que nos dá o amor nada pode ser. Que será de ti sem os beijos meus, sem os meus abraços que só foram teus? Meu carinho fiel te acompanhará, tuas amarguras que se pararão, e com o perdão do meu coração acharás a paz. Falarão de mim todos os caminhos que percorrer, recordando-te as horas que ali vivemos, e sentirás a saudade do meu querer, ansiando volte o amor que não pôde ser. Que será de ti quando la ilusão é tu coração se marchita al fin, y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor nada puede ser. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo? Carinho fiel te acompanhará e tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. ¿Qué será de Na versão de Hélio Ansaldo, ouvimos como Moacir Franco, O Que Será de Ti. Que saudade! É o que vamos ouvir com o Juca Chaves, e a composição é dele, Juca Chaves. Atroz ferido esquisito amor. Ai, que saudade sinto eu já de um bem agreste que puseste em vai descida na alma fida de minha alma. Foi-se a calma então de um sonho que tristonho adormecia na poesia de um sorriso indeciso abriu-se em flor. Menina flor plantada em mim, mas num jardim que existe sim na forma e cor de atroz ferido de resíduo amor. Ouvimos com Juca Chaves dele, Que Saudade. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Carioca, filho do compositor Fernando Lobo, nasceu em 29 de agosto de 1943. Começou na música tocando acordeon, depois interessou-se pelo violão. Dedicou-se ao instrumento contra a vontade do pai. Passou a frequentar shows em bares de Copacabana e formou um conjunto com Dori Caymmi e Marcos Valle, que chegou a se apresentar algumas vezes. Em 1962, compôs sua primeira parceria com Vinícius de Moraes, Só Me Fez Bem. Gravou no mesmo ano seu primeiro compacto, com canções tipicamente da bossa nova. Mais tarde, desviou-se um pouco desta tendência, adotando uma linha mais combativa de cultura popular. Graças à parceria com Rui Guerra, que resultou em canções como Canção da Terra, Reza e Aleluia. Fez trilha para teatro e participou do evento Arena contra Zumbi em 1965 em São Paulo, onde estreou um dos seus maiores sucessos, o Paneguinho, em parceria com Gianfrancesco Guarnieri, mais tarde gravada por Elis Regina. Participou ainda dos festivais de música popular, obtendo em 1965 o primeiro prêmio, com Arrastão, parceria com Vinícius de Moraes. E em 67, Ponteio, parceria com Capinã. Entre 1969 e 1971, morou nos Estados Unidos, onde aprimorou seus conhecimentos musicais. De volta ao Brasil, lançou discos solo e em parcerias nobres, como com Tom Jobim em 1981 e o Grande Circo Místico em 1983, com músicas de parceria sua com Chico Buarque, interpretadas por outros artistas. Nos anos 90, gravou discos com músicas inéditas e para trilhas, como, por exemplo, o filme Canudos. Seu CD Meia Noite, em 1995, recebeu o Prêmio Sharp do melhor disco de música popular brasileira do ano. O Dois Tempos Hoje apresenta Edu Lobo. Então vamos ouvir, de 1967, dele, Candeias, e de 2010, Qualquer Caminho, do Márcio Borges. Ainda hoje vou-me embora pra Candeias. Ainda hoje meu amor, eu vou voltar da terra nova, nem saudade vou levando. Pelo contrário, pouca história pra contar. Quero ver a lua vindo por detrás da samambaia, rede de palha se abrindo em cada palmo de praia. Quero ver a lua branca clareando como um dia, e nos teus olhos de espanto tudo quanto eu mais queria. Ainda hoje vou embora pra Candeias. Ainda hoje, meu amor, eu vou voltar da terra nova, nem saudade vou levar. Pelo contrário, pouca história para contar. E nas sombras lá de longe, lá onde o céu principia, quero ver mestre proeiro do remo e na valentia, procissão de velas brancas no sentido da Bahia. Procissão de velas brancas no sentido da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Ainda hoje. Da Bahia. Ainda hoje. Da Bahia. Dois tempos. Pra sonhar por quase nada, não vou mais sofrer. Minha velha alma está cansada. Só por mais uma jornada, talvez mais uma bem amada, pois tanto faz a nova estrada que eu vou percorrer. Já peguei tanto desvio pra chegar aqui. Só que de mim mesmo nunca me perdi. Não vai ser por uma estrela, um vão perfume, um bem querer, nem por mais um vagalume que eu vou me perder. Foi sempre igual o amor que a vida fez, de adeus, de dor, demais, de cada vez. Meros casos de paixão, simples temas de canção, pura falta de argumento pro meu coração. Mas se agora espero pouco do que quero ter, por menos que seja, é muito pra viver. Pra não parecer sozinho, sem carinho e à mercê, sigo por qualquer caminho só pra não morrer. Ouvimos Candeias, de 1967, e de 2010, Qualquer Caminho, do Márcio Borges. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje, que focalizou Edu Lobo. Na próxima semana voltaremos com mais um artista, mais um grupo focalizado no nosso Dois Tempos. E se você tem vontade de ouvir alguém aqui focalizado, alguém no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Também você pode fazer suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Se você quiser, pode fazer de viva voz o seu pedido musical, basta mandar seu arquivo anexo. De Janete de Almeida, vamos ouvir na voz do João Gilberto, Eu Sambo Mesmo. Quem sabe muito bem, quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Vou ver no samba, eu sinto o corpo e mexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. De darindô, de darindô, de darindô. Quem sabe muito bem, quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Para, para, mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto gosto de mexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém zambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. De darindô, de darindô, de darindô. Quem sabe muito bem, quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque eu não sambo, eu sinto corpo mexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Para, mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto corpo mexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. De darindô, de darindô, de darindô. Janete de Almeida, ouvimos com João Gilberto, Eu Sambo Mesmo. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Linhaça. O Jonir Bechara, do Rio de Janeiro, nos mandou um e-mail e é sobre essa semente que nós vamos falar hoje no nosso Papo Nutritivo. Semente, semente, semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? A linhaça é a semente do linho, uma planta de flores azuis originada do Canadá. Vem sendo muito estudado ultimamente e hoje é considerado um alimento funcional por trazer vários benefícios à nossa saúde. A linhaça apresenta grande quantidade de proteína, de 21% a 26% da sua composição. Também é ótima fonte de lipídios, sendo essa gordura de boa qualidade por ser vegetal, variando de 36% a 42% da sua composição. Além de outros nutrientes, também devemos destacar as fibras, 28% da composição da linhaça. Tanto de fibras solúveis quanto insolúveis, atuando no nosso trânsito intestinal. Como eu falei, a linhaça é considerada um alimento funcional, por conter alguns nutrientes que trazem benefícios à nossa saúde. Entre eles, podemos destacar a lignana, que são compostos fitoquímicos semelhantes ao estrogênio, que tem propriedades anticancerígenas, principalmente câncer de mama e cólon. Na casca da linhaça, encontramos vitaminas A e E, que ajudam a combater o envelhecimento precoce e as doenças degenerativas, porque combatem a oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados. As gorduras presentes na linhaça, como ômega 3, 6, 9 e os ácidos poliinsaturados, são poderosos aliados contra problemas cardiovasculares. Combatem também o entupimento das artérias e ajudam na redução do colesterol ruim. Além disso, esses ácidos graxos poliinsaturados presentes na linhaça são antioxidantes, combatendo assim os radicais livres, muitas vezes responsáveis pelo surgimento de câncer, mal de Alzheimer, Parkinson e outras doenças degenerativas. Em relação às fibras, tanto solúvel quanto insolúvel contidas na linhaça, quando digeridas elas formam uma massa viscosa e isso diminui a circulação do colesterol no sangue. Entre as fibras, podemos destacar a lignina vegetal, que é uma fibra insolúvel que possibilita a eliminação de micro-organismos, favorecendo assim o equilíbrio de bactérias no intestino, além de reduzir o colesterol total e também dar mais volume e fluidez para as fezes, diminuindo os episódios de prisão de ventre. Em relação à proteína, podemos destacar três aminoácidos presentes na linhaça: arginina, glutamina e histidina, que possuem efeitos significativos na função imune do nosso corpo. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Bem, esse nosso Papo Nutritivo não para por aqui, pois muito vem se falando, estudando e consumindo a linhaça. Então, Jonir, em outro Papo Nutritivo, eu vou voltar falando sobre os tipos de linhaça, as formas de comercialização e a maneira mais correta para consumi-la. Não perca! Obrigada pelo seu e-mail e depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Essa foi a Denise Braga, nossa nutricionista, que está sempre aqui com a gente dando dicas de nutrição, falando hoje sobre linhaça, as propriedades da linhaça, atendendo ao pedido do Jonir Bechara. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui esclarecer sua dúvida. Na sequência, vamos ouvir com um daqueles grupos, como eu sempre falo aqui, né, daqueles tantos grupos que apareceram na década de 60, Jongo Trio, eles vão tocar do Edu Lobo, olha ele voltando aí, e do Vinícius de Moraes, Arrastão. Música. tentei arrastar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, Arrastão, com Jongo Trio. Na sequência de Marina e Antônio Cícero, vamos ouvir com Marina, Transas de Amor. Mentira dizer que é só transar. Eu sou mais real com teu calor. Ah, por favor, amor. Os sonhos de quem ama não caem só na cama. Ninguém transa só por transar. Não é que eu faça drama, mas não quero que alguém fique com mágoas pra guardar. E o que vai ser, eu não sei dizer. Continue ser fiel. Ah, por favor, amor. A vida é sempre nova. Não sei você. você de cor. Mas quero ver seus olhos sempre com essa chama de amor. Com teu calor, ah, por favor. Os sonhos de quem ama não cabem só na cama. Ninguém transa só por transar. Não é que eu faça drama, mas não quero que alguém fique com mágoas pra guardar. E o que vai ser, eu não sei dizer. Fiel, ah, por favor, amor. A vida é sempre nova, não sei você de cor. Mas quero ver seus olhos sempre com essa chama de amor. Enquanto for. A vida é sempre nova, não sei você de cor. Mas quero ver seus olhos sempre com essa chama de amor. Ouvimos com a Marina da Marina e do Antônio Cícero, Transas de Amor. Grande dupla de compositores, eu gosto muito desses compositores, Abel Silva e João Donato. Canta Gal Costa, a música Verbos do Amor. Mas as palavras vazias rolarão.

estavas desprevenido e por acaso eu também. E como acaso é importante, querido, de nossas vidas a vida, a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor? Ouvimos na voz da Rosa Passos, Nem Eu, a composição do Dorival Caymmi. Fechando agora esse nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Naozete, do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, Estrada Branca. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença, sua audiência até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais ou envio do seu repertório para o nosso especial do mês. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.